Prazer meu no cinema perto de você. Pelas ondas do rádio vai te abençoar. Cuidado com o padre popstar. Por quê? Vamos ver qual a festa. Vamos ver qual a... Padres, pastores, bispos lucram com esse produto chamado Cristo. Lucram com a ignorância, o desespero, sabe fazer de sua ganância por dinheiro. É. Vamos ver qual a festa. Vamos ver.